Aí vem com nós assim, ó. São tribos inimigas, exércitos e fronteiras. São guerras, são brigas quebradas, são ruas e ruas virando que cheira e se trombar. Nós vai cobrar. Que é olho por olho, dente por dente. As duas mãos pro ar, vem com nós assim. Acha, vem. Esses moleque arrastaram, causaram, derrubaram a bota, bateram nos carros, tretaram Castilla, Zarpari. E festa é festa, fica na paz. Tem mano que bebe demais. Um quer ser mais homem que o outro e termina com o corpo embaixo dos jornais. As mina dançando e do nada os estalo. Ficou tipo rinha de galo, mapa de canso, moiou a quebrada. Só rato cinza pisando no calo, irmão é osso. Tô ligado, eu não tô aqui de advogado. Se trombou, irmão, no apetite é o seguinte, a seda é embaçada. Então, merece um sumário, truta. Mapa de filha da... Tinha que servir de exemplo mesmo pros rico pensar na conduta. Então, então fala pra você, fala pra mim. Cobra pesado os moleque assim. A mesma história de sempre com a gente. Parece que isso nunca vai ter fim. Quebrada é quebrada, vários combate, irmão. Cada um faz sua parte, eu vou falar pros eles. Tem que aprender. E mano, que não tá pra debate, então tá na razão, mano, pega a visão que eu tô te passando. E qual parte dessa história não era só nós que tava se matando? Então são tribos, inimigos, exércitos e fronteiras. São guerras, são brigas quebradas, são ruas e ruas virando. E se trombar, nós vai cobrar. Hey. Quer olho por olho, dente por dente. Tem jogo no chão com a mão pro ar. Acha, bem, vai, vai, vai. E... As mira dançando e do nada os estalo. Ficou tipo rinha de galo, uma pá de ganso, molhou a quebrada. É rato cinza pisando no cali. É osso, tô ligado, não tô aqui de advogado. Se tromba um irmão no apetite é o seguinte, azeda é embaçado. Então merece um sumário, tudo. Uma pá de filha da... Tinha que ser de exemplo mesmo pros bico manter a conduta. Então qual vai ser? Fala pra mim. Cobra pesado os moleque assim. A mesma história de sempre com a gente. Parece que isso nunca vai ter fim. Mas quebrada é quebrada, vários combate. Cada um faz sua parte, eu vou falar pro cê. Eles têm que aprender. Tem mano que não tá pra debate. Aê, tá na razão, mano, pega a visão que eu tô te passando. E qual a parte dessa história não era só nós que tava se matando? Então são tribos, inimigas, exércitos e fronteiras. São guerras, são brigas quebradas, são ruas e ruas virando trincheira. E se trombar, nós vai cobrar. Que é olho por olho, dente por dente. As duas mãos pro ar, maloqueiro, vai! Acha, vem, vai, vai, vai. Acha, vem. Eu quero ouvir você. Acha. Senhoras e senhores, Rael!